Fecheiro 66, página 535. Abri uma fenda dos olhos e vi que ele se sentara exatamente como estava, nos cascalhos molhados aos meus pés. Sentara-se com a cabeça baixa e a chuva havia deixado lantejoulas nos seus cabelos escuros da umidade. Vais fazer-me suplicar? Perguntou. Era uma menina, disse eu após um instante. A minha voz soou esquisita, rouca e áspera. A madre Hildegarde batizou-a Faith, fé, Faith Fraser. A madre Hildegarde tem um sentido de humor muito estranho. A cabeça baixa não se moveu. Após alguns instantes, ele disse a meia voz: Viste a criança? Os meus olhos estavam agora completamente abertos. Fitei os meus joelhos, onde gotas de água das vinhas atrás de mim criavam pontos molhados na seda. Sim, a maîtresse sage-femme disse que eu devia. Assim, tive de vê-la. Podia ouvir na lembrança o tom prático, baixo, da voz de Madame Bonheur, a mais antiga e respeitada das parteiras, que trabalhavam como voluntárias no Hôpital des Anges. Dê-lhe a criança. É sempre melhor, se elas a veem. Assim não ficam a imaginar coisas. Então, eu não imaginava. Lembrava-me. Ela era perfeita, disse eu baixinho, como se falasse comigo mesma. Tão pequenina. Podia segurar-lhe a cabeça na palma da minha mão. As suas orelhas destacavam-se só um pouquinho da cabeça e eu podia ver a luz brilhar através delas. A luz também brilhara através da sua pele radiante, na forma redonda das bochechas e das nádegas, com o brilho próprio das pérolas, serena e fria, com o estranho toque do mundo aquático ainda sobre ela. Madre Hildegarde enrolou em cetim branco, disse eu, os olhos baixos, para os meus punhos cerrados no colo. Os seus olhos estavam fechados. Ela ainda não tinha pestanas, mas os seus olhos eram rasgados. Eu disse que eram como os teus, mas elas disseram que os olhos de todos os bebés são assim. 10 dedos nos pés e nas mãos. Não tinha unhas, mas o brilho de minúsculas articulações, rótulas e ossos era como o brilho de opalas, os ossos da própria terra. Lembra-te, homem, tu és pó. Lembrava-me dos ruídos distantes do próprio hospital, onde a vida ainda continuava, e o murmúrio amortecido de Madre Hildegarde e de Madame Bonheur mais perto, que falavam do padre que rezaria uma missa especial a pedido da Madre Hildegarde. Lembrei-me da expressão de calma avaliação nos olhos de Madame Bonheur, quando se virou para avaliar o meu estado, vendo a minha fraqueza. Talvez ela também tenha visto a claridade que revela a febre que se aproxima. Voltou-se novamente para a Madre Hildegarde e a sua voz tornou-se ainda mais baixa, talvez sugerindo que esperassem. Talvez houvesse 2 funerais. E ao pó voltarás. Mas eu ressurgira dos mortos. Somente a posse do meu corpo por Jamie fora forte o suficiente para me trazer de volta dessa barreira final. E o mestre Raymond compreendera isso. Eu sabia que somente o próprio Jamie poderia arrastar-me de volta pelo resto do caminho até ao mundo dos vivos. Foi por isso que eu fugi dele. Fiz todo o possível para o manter longe, para ter a certeza de que ele jamais voltaria a aproximar-se de mim. Eu não tinha vontade nenhuma de voltar, vontade nenhuma de sentir outra vez. Não queria conhecer o amor, apenas para o ver arrancado de mim novamente. Mas era tarde demais. Eu sabia disso mesmo enquanto lutava para manter a mortalha cinzenta em meu redor. Lutar apenas apressava a sua dissolução. Era como agarrar-se a frangalhos de nuvens que se esvaíam em névoa fria entre os meus dedos. Eu podia sentir a luz vir na minha direção, ofuscante e abrasadora. Ele levantara-se. Estava de pé, olhando-me do alto. A sua sombra recaía sobre os meus joelhos, sem dúvida, e significava que a nuvem se desfizera. Uma sombra não se forma sem luz. Claire, sussurrou, por favor, deixa-me confortar-te. Confortar-me? Disse eu. E como vais tu fazer isso? Podes trazer a minha filha de volta? Ele caiu de joelhos diante de mim, mas eu mantive a cabeça baixa, fitando as minhas mãos viradas para cima, vazias, no meu colo. Sentiu-se o movimento quando estendeu a mão para me tocar, hesitou, retirou-a, estendeu-a novamente. Não, disse ele, a voz quase inaudível. Não, não posso fazer isso. Mas com a graça de Deus, eu poderia dar-te outra? A sua mão pairou sobre a minha tão perto que senti o calor da sua pele. Senti outras coisas também. A dor que ele mantinha sob rédeas curtas, a raiva e o medo que o sufocavam e a coragem que o fazia falar, apesar de tudo. Reuni a minha própria coragem, uma débil substituta para a mortalha cinzenta e espessa. Então, tomei-lhe a mão, ergui a cabeça e olhei de frente para o sol. Permanecemos sentados, as mãos entrelaçadas e apertadas sobre o banco, imóveis, pelo que pareceram horas, com a brisa úmida e fria sussurrando os nossos pensamentos nas folhas das videiras acima. Gotas de água espalhavam-se sobre nós, com a passagem do vento, chorando a perda e a separação. Estás gelada, murmurou Jamie finalmente, e passou uma aba do seu manto ao meu redor, trazendo com ela o calor da sua pele. Aproximei-me dele, devagar, sob o seu abrigo, tremendo ainda mais por causa da surpreendente solidez, o súbito calor do seu corpo, do que pelo frio. Pus-lhe a mão no peito, hesitante, como se tocá-lo pudesse queimar-me com a verdade. E assim ficámos sentados por mais um longo tempo, deixando as folhas das videiras falarem por nós. Jamie, disse eu finalmente a meia voz. Ah, Jamie, onde estavas tu? Os seus braços endureceram à volta de mim, mas demorou a responder. Achei que estivesses morta, Modwin, disse ele tão baixo que eu mal podia ouvi-lo acima do farfalhar do vinhedo. Eu vi-te lá no chão quando o duelo acabou. Meu Deus, estavas tão branca e as tuas saias encharcadas de sangue. Tentei aproximar-me de ti, Claire. Assim que vi, eu corri para ti, mas foi então que os guardas me seguraram. Engoliu em seco. Podia sentir o tremor percorrê-lo de cima a baixo pela longa curva da sua espinha dorsal. Lutei com eles, lutei e sim, supliquei, mas recusaram-se a permanecer ali e levaram-me com eles. Puseram-me numa cela e deixaram-me lá. Eu pensava que estavas morta, Claire. Sabia que te tinha matado. O leve tremor continuou e eu percebi que ele chorava, embora não visse o seu rosto acima do meu. Por quanto tempo ele ficara sentado sozinho, numa cela da Bastilha, sozinho, exceto pelo cheiro de sangue e pela casca oca da vingança? Está tudo bem, disse eu, pressionando a minha mão com mais força contra o seu peito, como se quisesse acalmar os batimentos acelerados do seu coração. Jamie, está tudo bem. Não, não foi culpa tua. Tentei bater com a cabeça na parede, apenas para parar de pensar, disse ele, quase num sussurro. Então amarraram-me, mãos e pés. No dia seguinte, Rohan encontrou-me e disse-me que estavas viva, embora talvez não por muito tempo. Ficou em silêncio, mas eu podia sentir a dor que o dilacerava, aguda, como lanças de cristal de gelo. Claire, murmurou finalmente, eu sinto muito. Eu sinto muito. As palavras eram as mesmas do bilhete que ele me deixara antes do mundo desmoronar, mas agora eu compreendi-as. Eu sei, disse eu. Jamie, eu sei. Fergus contou-me. Sei porque é que tiveste de ir. Respirou ruidosamente, uma respiração funda, entrecortada. Sim, bem, disse ele e parou. Deixei a minha mão cair sobre a sua coxa. Frias e molhadas da chuva, as suas calças de montar eram ásperas sob a palma da minha mão. Eles disseram-te, quando te deixaram partir, porque é que fostes libertado? Tentei manter a minha própria respiração regular, mas não consegui. Os músculos da sua coxa retesaram-se sob a minha mão. Mas a sua voz estava mais controlada agora. Não, disse ele. Apenas que foi para satisfação de Sua Majestade. A palavra satisfação foi apenas ligeiramente enfatizada, dita com uma ferocidade delicada, que deixava bastante claro que ele, de facto, sabia quais haviam sido os meios da sua libertação, quer os carcereiros lhe tivessem contado ou não. Mordi com força o lábio inferior, tentando decidir o que dizer. Foi a Madre Hildegarde, continuei, a voz firme. Fui imediatamente ao Hospital des Anges, à tua procura, e encontrei a Madre Hildegarde e o pequeno bilhete que me deixaste. Ela contou-me. Sim, disse eu, engolindo em seco. Fui ver o rei. Eu sei. A sua mão apertou a minha com força. E pelo som da sua respiração, eu sabia que os seus dentes estavam cerrados. Mas, Jamie, quando eu fui... Cristo, disse ele, endireitando-se subitamente e virando o rosto para mim. Não sabes o que eu... Claire fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Cavalguei até Orvieto, com a cena na cabeça, imaginando as mãos dele na tua pele branca, os lábios no seu pescoço, o pênis. Eu vi isso, vi aquela coisa imunda, maldita, a deslizar. Meu Deus, Claire! Fiquei sentado na prisão a pensar que estarias morta e depois cavalguei para a Espanha pedindo a Deus que estivesses. Os nós dos dedos da mão que segurava a minha estavam brancos e eu podia sentir os pequenos ossos dos meus dedos estalarem sob o aperto da sua mão. Retirei a mão com um safanão. Jamie, escuta. Não, disse ele, não, e eu não quero ouvir. Escuta, raio! Houve bastante força na minha voz para o fazer calar-se por um instante. E enquanto estava mudo, comecei a contar-lhe rapidamente a história da sala do rei, os homens encapuzados e o aposento às escuras, o combate entre os feiticeiros e a morte do conde Saint-Germain. Enquanto eu falava, a cor desapareceu das suas faces fustigadas pelo vento e a sua expressão suavizou-se da angústia e da fúria para a perplexidade. E gradualmente para a impressionada compreensão. Meu Deus, disse, finalmente com um suspiro. Santo Deus! Não sabias o que estavas a desencadear com aquela história tola, não é verdade? Sentia-me exausta, mas consegui esboçar um sorriso. Então o conde... Está tudo bem, Jamie, ele está morto. Não disse nada em resposta, mas puxou-me delicadamente para ele, de modo que a minha testa repousou no seu ombro e as minhas lágrimas encharcaram o tecido da sua camisa. Após um instante, no entanto, endireitei-me e fitei-o, limpando o rosto. Jamie, o carregamento do Porto, o investimento de Carlos Stuart, se o conde está morto? Ele abanou a cabeça, sorrindo debilmente. Não, Maudwin, está a salvo. Senti uma onda de alívio. Ah, graças a Deus, então sempre conseguiste? Os remédios fizeram efeito no Murtag? Bem, não, disse ele, o sorriso alargando-se. Mas fizeram em mim. Aliviada ao mesmo tempo do medo e da raiva, senti-me zonza, com vertigens. O cheiro das uvas varridas pela chuva era forte e adocicado, e foi um abençoado alívio apoiar-me contra ele, sentindo o seu calor como um conforto, não como uma ameaça, enquanto ouvia a história da pirataria a respeito do vinho do Porto. Há homens que nasceram para o mar, Sassenach, começou por dizer, mas receio que eu não seja um deles. Eu sei, retorqui, ficaste mareado? Raramente estive mais enjoado, assegurou-me ironicamente. O mar, ao largo de Orvieto, estivera agitado e dentro de uma hora tornara-se claro para Jamie que ele não conseguiria levar a cabo a sua parte do plano original. De qualquer modo, eu não conseguia fazer nada, além de ficar deitado na rede a gemer, disse encolhendo os ombros, de modo que parecia que eu estava com varíola também. Ele e Murtag apressadamente trocaram os papéis. E depois de 24 horas ao largo da costa de Espanha, o mestre do Scalamandre descobriu, para seu horror, que a praga se espalhara no convés inferior. Jamie coçou o pescoço pensativamente, como se ainda sentisse os efeitos do extrato de urtiga. Pensaram em atirar-me ao mar pela amurada, quando descobriram, disse ele, e devo afirmar que me pareceu uma ótima ideia. Lançou-me um sorriso enviesado. Já tiveste enjoo do mar, ao mesmo tempo em que estavas coberta de erupções de urtiga, Sassenach? Não, graças a Deus. Estremeci diante do pensamento. Murtag impediu-os? Ah, sim, Murtag é muito convincente. Ele dormiu atravessado na soleira da porta com a mão na adaga até chegarmos a salvo ao porto de Bilbao. Como previsto, o capitão do Scalamandre, diante da escolha nada lucrativa entre prosseguir até Le Havre e ver a sua carga confiscada ou retornar à Espanha e aguardar enquanto a notícia era enviada a Paris, agarrou-se à oportunidade de se livrar da sua carga de vinho do Porto, passando-a a um novo comprador que o acaso colocara no seu caminho. Não que ele não tenha negociado, observou Jamie, coçando o braço. Passou metade de um dia a regatear e eu a morrer na rede, urinando sangue e vomitando as tripas. Mas o negócio fora fechado. Tanto o vinho do Porto quanto a vítima da varíola, descarregados à pressa em Bilbao. E fora uma persistente tendência para urinar vermelho, a recuperação de Jamie fora rápida. Vendemos o vinho a um intermediário lá em Bilbao, disse ele. Enviei Murtag imediatamente a Paris para pagar o empréstimo de Monsieur Duvernay e depois vim para cá. Baixou os olhos para as suas mãos paradas, serenamente no colo. Não conseguia decidir, disse ele baixinho, vir ou não vir. Caminhei para dar a mim mesmo tempo para pensar. Fiz todo o trajeto de Paris a Fontainebleau a pé e quase metade do caminho de volta. Voltei atrás, meia dúzia de vezes, julgando-me um assassino e um tolo, sem saber se deveria matar-me ou matar-te a ti. Suspirou e olhou para mim, os olhos escuros com reflexos das folhas agitadas. Eu tinha de vir, disse ele simplesmente. Eu não disse nada, mas pus a minha mão sobre a sua e sentei-me ao seu lado. Uvas caídas entulhavam o chão sob as vinhas, o cheiro penetrante da sua fermentação, prometendo o esquecimento produzido pelo vinho. O sol, meio encoberto pelas nuvens, punha-se e um clarão dourado delineou a silhueta da figura respeitosa de Hugo, surgindo negra à entrada do vinhedo. Com licença, madame, disse ele. A minha senhora deseja saber se o senhor ficará para o jantar. Olhei para Jamie. Ele continuou sentado, imóvel, à espera. O sol que atravessava as folhas das videiras, produzindo reflexos nos seus cabelos, como as listas de um tigre, as sombras recaindo sobre o seu rosto. Acho melhor ficares, disse eu. Estás terrivelmente magro. Ele olhou-me de cima a baixo com um leve sorriso. Tu também, Sassenach. Levantou-se e ofereceu-me o braço. Tomei o braço dele e entramos juntos para o jantar, deixando as folhas das parreiras entregues à sua conversa muda. Deitei-me ao lado de Jamie, bem junto a ele, a sua mão pousada na minha coxa enquanto dormia. Eu olhava fixamente para cima, para a escuridão do quarto, ouvindo a sua respiração tranquila. Eu mesma respirando o aroma refrescante do ar noturno, com um toque de cheiro de glicínia. O colapso do Conde Saint-Germain marcara o final da noite no que dizia respeito a todos os envolvidos, exceto a Luís. Quando o grupo se preparou para partir, sussurrando agitadamente entre si, Luís tomou-me o braço e conduziu-me pela mesma porta estreita pela qual eu entrara. Bom com as palavras quando necessário, ele não precisava de nenhuma agora. Fui conduzida à chaise de veludo verde, deitada de costas, e as minhas saias delicadamente erguidas, antes que eu pudesse dizer alguma coisa. Ele não me beijou. Ele não me desejava. Este era o ritual de reclamação do pagamento acordado. Luís era um negociador astuto e não se esquecia de uma dívida que achasse que lhe era devida, quer o pagamento tivesse valor para ele ou não. E talvez tivesse, afinal. Havia mais do que uma leve indicação de temerosa excitação nos seus preparativos. Quem, se não um rei, ousaria tomar nos braços la dame blanche? Eu estava fechada e seca, não estava preparada. Impaciente, ele apanhou da mesa um frasco de óleo perfumado com rosas e massageou brevemente entre as minhas pernas. Permaneci imóvel, sem emitir qualquer som, enquanto o dedo, apressadamente explorador, retrocedeu, substituído imediatamente por um membro um pouco maior. E sofri é a palavra errada. Não houve nem dor nem humilhação envolvidas. Era uma transação. Eu esperei, então, durante os rápidos movimentos de seguida. Ele já estava de pé, o rosto afogueado de excitação, as mãos tateando desajeitadamente para fechar as calças sobre o pequeno volume que guardavam. Ele não iria arriscar a possibilidade de um filho bastardo, semi-real, não com Madame de la Tourelle pronta, muito mais do que eu assim esperava, e aguardando nos seus próprios aposentos ao final do corredor. Eu dera o que fora implicitamente prometido. Agora ele podia concordar honrosamente com o meu pedido, achando que não perdera nada dos seus direitos. Quanto a mim, respondi à sua mesura cortês com a minha própria. Tirei o meu cotovelo da sua mão depois que ele galantemente me conduziu até à porta e deixei a sala de audiência apenas alguns minutos depois de ter entrado, com a confirmação do rei de que a ordem para a libertação de Jamie seria dada pela manhã. O cavalheiro da alcova estava de pé no vestíbulo à espera. Fez uma mesura para mim, eu correspondi. Depois segui-o pelo salão dos espelhos, sentindo as minhas coxas escorregadias de óleo, conforme roçavam uma na outra e nas narinas um forte perfume de rosas entre as minhas pernas. Ouvindo o portão do palácio fechar-se atrás de mim, cerrei os olhos e pensei que jamais veria Jamie outra vez. E se por acaso o visse, iria esfregar-lhe o nariz no cheiro de rosas, até que a sua alma adoecesse e morresse. Mas agora, em vez disso, eu segurava-lhe a mão na minha coxa, ouvindo a sua respiração profunda e regular na escuridão ao meu lado, e deixei que a porta se fechasse para sempre sobre a audiência com Sua Majestade.